Essa chuva que cai sem parar no peito, a trégua do mar, não sei por onde ir. Sou daqui e sei tão bem que o céu já se cansou de insistir nas coisas que não é capaz. Então tem dó de mim, meu bem, não fique assim. A chuva trouxe o fim. Lá fora chove, chove lentamente, vigorosamente. Parece que a noite recua, parece que a noite recua, se acanha. Meu coração devaneia entre o passado e o presente, o passado e o presente, e o futuro, quem sabe virá. Lá fora chove. O asfalto parece um espelho, reflete meu corpo molhado, molhado de saudade, do amor que era e não foi compartilhado. Lá fora chove, e você, tá refletindo sua luz aonde? Sonhar, cantar, musicar. É assim que eu sei. Eu sei. Se o passado soubesse de tudo, talvez não errasse tanto no presente, e talvez não pensasse tanto no futuro.